na minha quebrada. Eu vou sobrevivendo sem droga, sem treta, sem arma. Levando o rap na rima, andando na linha sem sair da trilha, pra não ser apenas outra vítima. Então, seja bem-vindo a esta selva de concreto. Então, seja bem-vindo ao verdadeiro inferno. Se não conhece a guerra de perto, venha conferir, que eu vou te mostrar como é morar aqui. Pra sobreviver, então conte com a sorte. Nunca duvide do jogo da vida, do jogo da morte. Aí, velhinho, seja o que Deus quiser. Pra sobreviver aqui tem que ter muita fé. Rede GW indubitavelmente. Sugiro, repita atenção no que eu vou falar. Se é pra se enganar, saia do ar, tá ligado? Que o bicho pro seu lado pode pegar. Se peço ajuda, se peço desculpa, você pode crer. Tropeça, agonia, testemunha, você pode ser. Quebrada, cabulosa, os homens na cola, sai voado. Chegou a hora, compadre, é melhor ficar ligado. Eu já não quero mais. Nós já estamos cansados de sermos jogados para trás, aniquilados, detonados, contagem de corpos. Aqui quem fala é cirurgia, os próprios. O lógico, uma mente, verdade e raciocínio. É uma vida inteira ao lado de homicídios. Não é um lamento, vingança e esquecimento. Correr atrás do prejuízo, ódio, um sentimento. W tá ligado, não tem nada certo. Contar com a sorte é não morrer, é ser esperto. Se me recordo dói, mas tá limpo o que vai fazer. Em nossas regras safado tem é que morrer. Meu motivo, minha ideia, meu amigo. Talvez a sede de vingança seja o melhor caminho. Pensei que fosse fácil admitir um erro. Fique ligado que rende desconfiança e medo. Chapado de dreia, não use a nossa ideia. Pistola na mão, bagulho na outra. Fim de semana que ninguém tem escolha. Tu tá ligado que o engano é foda. Viver, sofrer, viver, cadeira de roda. E nada faz. Falar, espero concordar. Se tudo tem a ver, como é que vai ficar? Aqui é som de malandro, aqui é som de honesto, aqui é cirurgia, aqui é som de esperto. Quebrada norte, quebrada sul, respeitando cada área, cada um, cada um. Pistola, trabalho, 1.40, cadeia, munição. Segura onda então, 6.35 é verdade, eu não minto. Calça até 22, quer levar um tiro? Eu não quero, futuro até quero. Se você não quiser ir pro cemitério, vê meu corpo velado, vê meu corpo deitado. Minha vida uma lição, véi, tá ligado? Latrou de boa, às vezes é à toa. Porra nenhuma, veja só como são as coisas. Como é morrer, querer sobreviver, mas sente só pra ver de qual é. Status assassino, ibope na quebrada. Ouça o que digo, na rima é só levada. A polícia...